Artigos originais. Desafios e oportunidades para aprendizagem online. Autor, Michel Mendes, mestrando em Educação pela Universidade de Caxias do Sul. Bolsista CAPES. Autora, Márcia Brandão Rodrigues Aguilar, doutoranda em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo. Bolsista CAPES. Autor, Marcelo Prado Amaral Rosa, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autora, Fabiana Pauletti, doutoranda em Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista CAPES. Autor, Ronieri dos Santos Fener, doutor em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Resumo. O objetivo foi investigar contribuições pontuais para a área da educação frente à cultura de aprendizagem online a fim de identificar possibilidades de ressignificação da relação entre espaços virtuais e presenciais. Realizou-se varredura heurística no portal online da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, valendo-se da busca temática Educação e Aprendizagem Online e recorte temporal no período entre 2006 a 2016. Após triagem, obteve-se 7 trabalhos selecionados, os quais foram analisados mediante análise de conteúdo. Enquanto resultados, foram construídas duas categorias. 1. Ação do sujeito e do coletivo na rede, e 2. Participação, cooperação e autonomia online. Possibilitaram discussões no que tange aos processos de ensino e de aprendizagem em espaços permeados pelos avanços dos cabos de fibra ótica, códigos binários e alta velocidade informacional. Percebe-se que somente com organização e contextualização curricular é possível aproximar a escola da cultura online. Palavras-chave: tecnologias digitais, aprendizagem online, escola.